Otango Vitor Mike, Quebec, no meu país, corredor SR, reporte através de Paripe. Flip 5-9967, solo aos 45, livre à direita, 129, solo. 9967, livre à direita, solo 219. Mike Delta, através de Flip. Mike Delta, chama a minha torre em 118, decimal 95. Delta. Salvador, Mike Delta, através de Flip. Eu acho, eu mantenho o setor de Pituaçu 500 pés aguardando para prosseguir para o cruzamento, Delta. São remota no pátio, hein? Ciente, o 997 está autorizado o táxi, então, via para o pátio 3, observando o sinalizador. O Olimpo 02 confirmando a instrução, mantendo a presente proa até a base da 110, tá ciente? Ciente, mantendo a proa até a base da 110. Mike Eco Delta, mantém o setor de Itapuã 500 pés, tá ciente? Não adianta, Itapuã 500 pés, não terá aguardando. Mike Eco Delta, confirmando as instruções da presente, faço a proa norte, ok? Proa norte, para cruzar a final da 110 imediato. Vai ficar atento, tem uma aeronave da Força Aérea Brasileira, um P3 patrulha, que vai fazer uma base curta aqui para 110, ok? Mike Delta, ciente, girando para a proa norte. Para cruzar o final da 1-0, observará o Orion. O Olimpo 02 da presente já tem condição de descer para a base 1-0 curta e pouso? Afirmativo. Que esteja atento ao helicóptero no sentido contrário, vai ficar à sua direita, cerca de 2 milhas, está cruzando a final da 1-0 aqui aos pés. Aciente 02. O Olimpo 01, toque arremete aos 47, esquerda, perna do vento, chame para girar a base. Esquerda, perna do vento, chamará para a base Olimpo 01. Mike Eco Delta, mantém a proa norte para o cruzamento da final e depois chama para a final no 7. Está visual o tráfego da C3 Força Aérea, à sua direita, baixando a base da 1-0. Afirmativo, chamará para girar base pela direita, Delta. Afirmativo, chama final da 1-7. Chamarei. Salvador de Papa Romeu, Romeu, Romeu, gol. Romeu, Romeu, gol. Continua a aproximação, pistão no 0, vai pousar 1-0 ou 1-7? Assessor Chané 6321, nós somos 7673, com 4:40, alternamos Goiânia. Romeu, Romeu Golf, 1-7, tá? Transporte em cima. Pronto, para 1-7 então, vai a 3 milhas, vai liberar a aproximação do 1-0 para a base curta do 1-7, ok? A 3 milhas, possível base curta do 1-7, Romeu Golf. Mike Eco Delta, gire base, reporte no solo, pista no 7, vento 120 graus, 10 nós. Apresse suas manobras, eu estou com a aeronave de transporte de enfermo para 7 milhas, pouso no 7. Delta, ciência. Pouso autorizado, não, no 7, aí vai ser secado. Afirmativo, apresse suas manobras para pousar e liberar logo a pista. Delta. Olimpo 01, inicie, espera setor norte, mil pés, aguarde para a perna do vento. Afirmativo, setor norte, mil pés, guardará para do vento. 12:10, Salvador, táxi autorizado. Via Pátio, Índia Alfa, ponto esperando no zero, chamará todos 895, 80.011, boa viagem, 649. Pátio, Índia Alfa, 895, 649, obrigado. Plano 3217, desça para 3 mil pés, ajuste na 09. Voltando 3217, prossegue na descida? Afirmo, desça para 3 mil pés, ajuste na 09. E 11, 3 mil, gente. Autorizado, a presente pode abandonar a aproximação da 10, base pela direita da 17, reporte Wolf. Wolf, apontará. Ativo o vento com o meu golfe, senhor. Vento 120 graus, 12 nós. Certo. Boa tarde, Torre Oceané 6321, espera pronta na 10. 6321 autorizado, né? Mantenha no zero. Agora mantenha na 10, 6321. Bota a flora, cadê? 12 nós, 6321. Alinhar e decolar para o 6321 da 10. Nativo, tio militar autorizado, estacionar a presença livre 02. Bora 649, pode esperar da 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Paulo Salvador, boa tarde, Alta 3155, informação papá. 7032, toma 7. 3217, plano tráfego na posição de 10 horas, 7 milhas, cruzando 2500 pés para 2000 pés, com o número 09 de Bravo. 7. Problema, essa instrução? Autorizado então Guarulhos, no nível de voo 340, via Zulu 44, posição MAPC, depois continua Zulu 44. Teclagem de pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após a curva direita, descendo o cilindro é o Leda, após Leda direto eu disse, controle 1 no 9 decimal 8. 218 decimal 95, acione o código 5452. Bem desprezado, São Paulo Guarulhos, nível 340, presumo 44, levando a pista com 0, mantém a reta abaixo de 2000 ou 3 milhas, curva direita, na posição da EL, transição Leda, depois direto eu, controle 1 no 9 decimal 8, 218 95, transponde 5452, portanto 3155. 5452, portão 5, chame, pronto. Gente, está 3155. Faz controle, o chame é 6321. Xanema 321, contato radar, saída árvore, nível 320. A árvore sobe o 320, 6321. 3 gols. Gol 649, livre decolar, 1-0-0 graus, 1-2 mais. Autorizado, 1-0, gol 649. 3 milhas. Ok, tá monitorando. Tá com o campo, vista lá em Quebec. Lá em Quebec, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Salvador, boa tarde, eu tô passando com o Vitor Mike Edeck. Mike Edeck, pra final da 1-7, vai informar a 3 milhas para... espera ou para prosseguir final, ok? Gente, falta lá 3 milhas, Quebec, guardando. Pode descer para mil pés, fique atento, a aeronave patrulha da Força Aérea P3, que está fazendo espera no setor norte do campo, que já foi instruída a não ultrapassar a final do 1-7, ok? Fique atento, tráfego vindo da sua esquerda. Sempre que a Beck está visual com tráfego, mantém mil pés. É, o 649 decola 53, controle 19-8. 19-8, gol no 649, boa. 396, vento 1-20 graus, 1-2, livre pouso no 0. Livre pouso na 10, gol no 396. Descido subido da EL, Leda após Leda direta, posição bridge, controle 119.8. 2-18-9-5, acione o código 5-1-4-0. Solterno 1-2-6-0. Estou agora do destaco Serra Índia 7-7-3, a condição Serra Bravo Clássica, Salvador. Sessão para pouso. Ok, chamada inicial com controle, ok? Frequência 19.8. Tá, papai. Sessão para controle, é só para vocês. Papai. Ok, então mantenha minha escuta, prosseguindo pelo litoral inicialmente, após Tapuã. Afirmativo, pelo litoral, papai. Mike Quebec, curva pela direita, direita, confirmo direita, em 360, aguardando o final do 7. 360, direita, Vitor Mike Quebec. Pelo 1-7, continua a aproximação, informa o tráfego sua direita na final do 1-7, não interfere na final, está em espera para pouso na pista 1-7. Gente, 3-2, 1-7. Está visual contra a nave na final do 1-0, Vitor Mike Quebec. Estimativo, mantenha a curva pela direita, aguardando o final do 7. Sim, Andy, espera pela direita, aguarde sinal no 7, espera. Pesado Leda, Gol no 649. Leda, Gol no 396, solo 5.000, direita, 209, solo. Direita, 209, solo, gol, 396. Tem que ter sempre final do 7, aguarde autorização de pouso. Intercepta final do 7, aguarde autorização para pouso, Vita Mike Beck. 3217, vento 1,00 graus, 129, ali em pouso. Autorizado, pouso, 3217. Ouripus 01, completa a curva direita, mantém a perna do vento após aguardar a base. Afirmativo completa, mantendo a perna do vento, aguardar a base do limpo. Alô, Salvador, atualização 340.20, o azul 418. Fiz nível de voo 340, copiaria ou aguarda a coordenação? Pessoal, é 71, voo no 396, próxima esquerda, direto, portão 8, autorizado. Próxima esquerda, Juliette, portão 08, voo 396. 418, aprovado Confins, nível de voo 340, via posição bridge, após Upes Lu 16, decolagem pistão no 0. Mantenha reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva à direita, compre perfil da subida da AEL, Leda. Após Leda, direto à posição bridge. Controle 119.8, 218, meia dúzia. Acione o código 5503. Fiat, o seu solo foi 58, 129 solo agora. 5503. Você, champanhe, por favor. Falou, cara, já 19 estacionamento. Chamei pro táxi, cara, já 19. Vai chamar pro táxi, cara, já. Solo 3217, boa tarde. Solo 7. Tô curvando o guarda dos urubus aqui na região. Ok, então curva à esquerda, deixa os urubus à direita, ok? Prossiga pra base da 17, pra o pátio, já tá visual agora aí da posição? Com o pátio, tem um helicóptero parado já lá. Afirmativo, senhor, já tá visual com o pátio, já tá mandando a medida já da... Ok, chame na final para o pátio. Chame na final para o pátio, vai. O RIP 01 está autorizado agora, gira a base e a parte final. Gira a base, Daniel. Quebec, seu solo 59, autorizado, táxi em turno, reporte livrando. Papaiaco, observe aí, tem uma aeronave que está rolando sobre a pista que vai entrar nesse mesmo pátio. Ok, faço pouso no pátio, reporte no solo, vento 120 graus, 120 graus, observando a movimentação da aeronave. Pode pousar direto na pista, Papaiaco? Afirmativo. Papaiaco. Mike Mac, livrou a frequência livre. Papai Eco, seu solo, considere ao 010-1800, frequência livre. Olimpo 01, ele toca remetido no 00 graus ou no 0 mais. Ele toca remetido ali, ó. Alô, da 3015, estacionamento 05. Puta 3155, olha a equipe de solo, chame para táxi. Controle Salvador, boa tarde. Bono 075, descendo ao nível 90, informação papá. Bono 075, boa tarde, autorizado chega da Mari, desce e mantém 050. Da Mari para o 050, bono 075. Bono 075, autorizado pelo EDTAP da presença. EDTAP está presente, Bono 075, TAP. Yankee Serra, parte do Graé, com voo local Salvador, o litoral sul até o Farol da Barra. Sente, retorna para Imar então, decola com Proa Norte, 1895, é a torre, Yankee Serra. Autoriza a pena do vento para Olimpos, é mais esse toque e um procedimento ILS. Ok, tá livre, perna do vento, reporte para a base. Passará para a base. Ainda presente para a decolagem com o Plano Norte, a partir do Grael, o XCC. Certo, sim. Ali o shampoo táxi decolagem. Desce para 2000 pés, outro exato LS, reporte estabilizado, justo 09. Sente, 9-10-5-10-1-1-1. Manter proa até 2000 pés inicial, chamar controle 19-8 para instruções. 5-0-1, sente, após decolagem, mantendo a reta até 2000 para coordenação PLS. Siga para o solo. 5227 seria o 5226 Aracaju 190 para o 5627 Aracaju 190 1747. Conforme já temos aprovação 190, número 1 para conta, papá confere, Mirim 11, aguarde cota, parte 3. Aguarda. Não vai poder tomar nosso tempo de vista? Conta para cota? Pronto. Salvador Aracaju, nível de voo 190. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira mira, após curva à esquerda. Subida Puca, Jamo, após Jamo Caju. 198 controle, 1895 torre, 5455 ao código. correção, chama pro puxa acionar 5627. Só a pressão do controle, é 1935. No solo em Rimar, 100 graus, 1-0, né? Controle aqui. Ok, grato, 119, copiado. Azul 4, 1-9, estacionamento, 3. Desaguarde, azul. No ar, mantenha a proa até 2000 e chama o controle 19 decimal 1 com instruções para procedimento. Mike Charlie Mike, confirma. O controle Leão pediu para você solicitar seu valor? Escutando o Mike Charlie Mike, o controle Leão pediu para chamar seu valor? Momento. Controle, confirme como, torre, confirme como recebe Olympus agora. Clarina 5. Ok, capa, então teve a perda de comunicação, arremeteu no ar. A intenção é ingressar na perna do vento, pouso final do Olympus. Ok, então para a perna do vento, autorizado, 1000 pés, chame para girar a base. O militar, formação papá, 1011, aguarde 4 minutos. Que é o 50. Passarela 2231, não dá presente, vou indo pro de TAP e desça para o 06. TAP até o 60, passarela. Passou alguém? Ah, afirmativo, vou aguardar na perna do vento. 148, 4 e 15, Galeão, táxi em frente, segunda direita. Estou com a viatura da Infraero fazendo a medição para serviços futuros. Táxi lento, segunda direita, vende. Ponto de espera, ponto 1895, aguarde. Chame todos, 895, 1011, boa viagem. Gente, segunda direita, ponto espera, 2295, estou conversando em Infraero, 3155, boca na semana. Salvador, oi, boa tarde, jogou 1925, 925, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 1998, boa tarde, autorizado chega da Mari, desce e mantenha o 070, autorizado vá na proa de TAP da presente. Lula tem o tráfego da aeronave 737 da Gol, que tá passando o marcador externo agora, mantém a perna do vento e aguarde para girar a base. Vai manter a perna do vento e avisou com o tráfego ali pros 0. Gol 925, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Pouso autorizado, 925. 4-1-1-8-1-3 autorizado, chame táxi. Livre estacionamento, 3-1-4-1-1-8. Para Salvador? É o Carajá 19 no pátio militar, na área de embarque de autoridade, está pronto para o táxi. Carajá 19, táxi autorizado, o 180 vai ser pela direita, até a interseção com a pista. Na interseção, mantenha e chame torre 1-8, decimal 95, altinho 1011. Chama a torre para ingressar via pista, ok? Entendi. Para ingresso, 1895. Zero, 090, via Whisky 1, pista 10, curva à esquerda após 2 mil pés ou 3 milhas, perfil subida lotar, controle 119.8.1895, acione o código 5504. 504, pátio militar. Chame para acionamento, qual é o teu bem? Aguarde para prosseguir com o táxi. O táxi autorizado deixando interseção Hotel Livre, estou com o P3 para pousar e ligar para este pátio. Salvador, boa tarde, eu vou no 755 cruzando o voo 280, informação Papa. Gol no 755, boa tarde, autorizado em chegada Bonf, desça e mantenha o 050. Tango Mike, Charlie Mike, desce e mantenha o 060. Uno 755, reduza a velocidade para 2509. Velocidade 250 de cada, voo 7. Rumo 698, confirma intenções. Escolhi apoio, 03, pátio travado. 5 ingressa na hora. 908. 5, voo no 925. Alfa Juliette, partiu no portão 5, gol 1925, obrigado. Plano modificado, zona 8, 13. Desça para 1.500 pés, corredor Caixa Presas, zona 69. 1.500 pés, corredor Caixa Presas, zona 69. Tá 3155 autorizado, Lema, tem 1-0. Lema, tem 1-0, tá 3155. 1-8, decimal 95. Comprando final 1895, gol no 075. Passarei do 2231, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no LS, passarei do 2231. Torre Salvador, gol 1075, está estabilizado no LS. Muito boa tarde. CR continua a aproximação, a autorização de pouso. CR com a velocidade 5. Olimpo 01 no solo aos 1-4, livre à direita, depois novamente à direita, chama para cruzamento da pista. Consente uma boa do Altera, Campinas, 3 horas. 3 horas Campinas, à direita, via Índia, ponto espera no 0, 895, altímetro no 0, 1-1, Boa Velha Azul. 0, 1-1, demais, 295, azul, 4-1-8-6. Decolagem, outra 3155, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem, 10, até 3155. Olimpo 01, passa a escuta, sua aluno do lado agora. Descida para o número 500. 2500, 901, azul, 6908. A direita na delta mantém a posição, aguarde cruzamento, 01. Confirmando que o bom 925 é 054. Ah, sim, 05925. Ok, obrigado. Vento 1-30 graus, 1-0, não é livre pouso no 0. Livre pouso 1-0, gol no 075. Fez um 155, decolou 16, controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado. Salvador, boa tarde, eu sou 3155. São 3155, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 340. Da EL 340, está 3155, você dá a presente valida? Pois 2000, autorizado. Pois 2000, direto ali, está 3155, obrigado. Confirmando para o 35627, está autorizado o boost e o acionamento? Autorizado, eu chamo para o TAC. Autorizado, para pronto, 4-5-6-2-0. Tango Mike, Charlie Mike, autorizado, desce para 4.000 pés, ajuste no 0-1. Está 4.000, ajustado no 0-1, o Mike Charlie. Está na frente de Duna. Mercedes, vai estacionar. Rumba 4-0, observe o P3 ingressando no pátio militar, na sequência até o hotel, reporte para cruzamento. Delta Alfa, Delta Índia? Mike, Charlie Mike, vou indo pro o ETAP, após ETAP autorizado Duna. Certo, Mike. Passaria do 2231, estabilizou na 1-0. Passaria do 2231, no chame a torre em 1-1-8, decimal 95. Até. Salvador, boa tarde. Passaria do 2231. 2231, no contínuo de aproximação, com autorização de pouso. Gente, 31. Azul 418, livre de decolagem, vento 100 graus, 122. Dia Pesulu 20, decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira mira, após a curva pela esquerda. Perfil de subida, Momo. Cogbo, transição, Flock, 1-9-8 o controle, torre 1895, código transponder, 5515. Fica autorizado o Petrolina 340, Petrolina 20, decola da 10, mantém a proteção 2000, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Flock, 198, 1895, transponder 5515, está pronto para puxa estacionar no 10. 1-0, autorizado, time táxi, 314. Chamar a táxi, 314. 1-8, desça para no 1500 pés. 1-8, 1-8, decola aos 1-9, controle 1-9, desce 1-8. 1-9-8, 4, 1-8, boa. Controle Salvador, Azul 418, saída da EL. Azul 418, boa tarde. Radar, saída da EL, nível 340. Direto para 3, parceiro, boa tarde, 418. 440, ok, gente, mantém a posição. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 399. Papá para a São Paulo Congonha. Sim, São Paulo Congonha, já temos aprovado 360, portão 8, Papá Confere, 1011, aguarde 4, número 1 na sequência. Solo, Salvador, 35627, pronto para o táxi, com 42 no POB, autonomia 3 horas e 40, alterna Salvador. 42 Salvador, 340, táxi em frente, chame para ingresso via Pátio 1, o 35627. Autorizado o táxi, em frente, chama lá. 5627, para 1075, condições de agilizar o táxi até o portão 9, autorizado o ingresso à esquerda de LED. Afirma, agilizando, autorizado, agora no 075. Trip 5627, observe 37 Gol à sua frente, vai ingressar no pátio na sequência até o ponto de espera, segunda direita via Índia. Ponto de espera pronto, 1895, ao 100 milhões. Está certo, vai aguardar o voo, ponto de na torre 108-95, trip 5627. Azul 6918, com condições visuais, autorizado a interceptar sinal ILS e pista no zero. Interceptar sinal visual, autorizado a interceptar sinal Tango Mike, Charlie Mike, reduza a velocidade para 1909. Reduzindo para 1909, o Mike Charlie Mike. Solo azul 4118. 4118. Chamou só o nome. Operação, você acabou de decolar. É aquele óleo que pousou, será que ele está escuta? Porque nós tiramos uma foto bonita aí do pouso dele. É, qual foi a aeronave que pousou? Foi um óleo aí, o P1, na hora do pouso, nós passamos umas fotos. Se você estiver na escuta aí, passa um e-mail desse que eu mando a foto. Passa pau 234. Ok, o Olimpo 01 na escuta da, do som? Não. Afirmativo. Vai reportar de novo um solo, o está presente de visual, 1909. Sim, chame Torre 1918-95. 1918-95. Passaria do seu solo aos 2-2, esquerda, 1-2-9 só. Foi pro 2-2-3-1? Afirmativo, solo aos 2-2, direita, 1-2-9 só. Vamos lá, obrigado. No portão 9, no ponto de espera, torre 1895, 1011 no altinho por viagem. Xenem 6314. Tente após o gol. Entra aí, Livre Tank, 2895, Xenem 6314. Solo, passareiro 2231, boa tarde. 2231, o Tátil 3, remota 02. Direita, esquerda aqui no Pátio 3 autorizado. Pátio 3, obrigado. 2, Salvador, muito boa tarde. Trip 5627, não posso ficar pronto. 6, Trip, mantém a posição. O rumo após decolagem está liberado a restrição de 2 mil pés para a proa. Decola e já inicia a curva esquerda para lotar, ok? Para liberar o lixo para a decolagem da aeronave da Força Aérea. Sete, Romeu Scabravo, notificou então Salvador para ser a Juliette Novembro Yankee. É o... É ali no pé do Guatemi, não é isso? Volume 755, desço para 3 mil pés, ajuste na 0 no 1. 3 mil pés com 1 no 0 no 1, bom, no 755. Então, o Patio 3... A decolagem vai ser com proa do litoral norte de Salvador, conhecido como Corredor Axel, porém vai a 500 pés via litoral. Controle 198, 1895, acione 0165, Romeu Scabravo. Proa limite ou localizador 75. 40, decola os 24, autorizado com vara esquerda na saída lotar, chama o controle 19.8. 198, rompa a 40. O Carajá, 1-9, livre decolar, 1-2-0 graus, 1-2-2. Iniciando corrida, Carajá. Para chegada Bonf, no ideal desça para 050. 050, de Bonf, 5-3-6-4. Autorizado, da presente, vai na torre de pelo para chegada Bonf. Boa tarde, é 1-4-0. 1-4-0, boa tarde, contato radar, saída lotar, nível 090. Lotar 090. Lembra, baixada travada, azul 6998. Ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente. 5537, decola da 1-0 com primeira curva após a decolagem à direita. Frequência do controle, 1-119-8, torre 1-118-95, voo 1-399. São Paulo, Congonhas, nível 360, Dael, Leda, Brise, Campos do 1-6, Belo Horizonte, direto 30, 537 no transponder, decola da 1-0, na direita, controle 1-9-8, torre 1-118-95, voo 1-399. 1-399, cotejamento correto, reportando para o estacionamento, portão 08, Patio 1. Voltar para o estacionamento nessa, obrigado. Velocidade para 1-709, número 3 na aproximação. Eu já estou com a indicada de 170. Se quiser, eu reduzo mais ainda. 1-2-2. Autorizado Galeão, eu fiz o 10 Tensmap, após conforme a rota do plano de voo, Fedael, Leda, após bridge. Nível 360, decolada 1-0, com primeira curva após decolagem à direita, acione 5542 no transponder, frequência do controle 1-19-8 e da torre 1-18-95, gol 1077. Autorizado Galeão, nível 360, 1-0 Tensmap, 1-077 corrigindo após decolagem, primeira curva à direita. Cidadael Leda após bridge, gol 1-077. Gente, legal, 1-0 com curva à direita. Cidadael Leda bridge. 1-077, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 07. Salvador, Tatatão, Mike Charlie Mike, boa tarde. Mike Charlie Mike, continua a aproximação, reposta trem checado final 1-0. Reportará o trem checado, Mike Charlie Mike. Sua intenção é pouso 1-0 ou 1-7? 1-0. Change. Poderia verificar se tem vaga no pátio 3 pra gente, o Mike Charlie Mike? É negativo, o pátio 3 está fechado pra aeronave geral pra pernoite. Então teria que ser no pátio 5, senhor? É, 5 ou 4. Eu sugiro, caso o vento é 120 com 1-2 nós, caso tenha condições, pouso 1-7 facilita o táxi lá pro setor, que não depende dos pushbacks do pátio 1, ok? Então tá certo, solicita pouso 1-7 na base pela direita da 1-7. Afirmativo, tá autorizado então, quando o próximo aí abandonar a aproximação, com curva pela direita, pela esquerda e base direita da 1-7, a parte final. Abandonando a aproximação, curva pela esquerda, reportará na final da 1-7 com base pela direita. 5627, ele é manter. Aliás, e manter, 5627, na 1-0. Azul é 9-8, solos 2-8, direito 219, solo. 219. Você recebeu o comercial do táxi 3, está autorizado, táxi, chame para a decolagem para o litoral norte, o meu escambado. Salvador, hoje na 63, 14, ponte de perdão, 1-0, pronto. Ciente, mantém a posição. Até. O trip 5627 autorizado, alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, 5627. Romeu Escabravo está no pátio 3, confirma. Pátio 3, sim. Ok, aguarde na posição, é a passagem da aeronave da Azul que está taxiando aqui, mantém a posição. Brasília, via Peugeot 197 até a Pina, após conforme a rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, decola da 1-0 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5554 no transponder, frequência do controle 1-19-8 e da torre 1-18-95, gol 1925. Ok, 1925 para Brasília, aprovado 360, Peugeot 197 até a Pina, após conforme. Decola no perfil da saída Arbor. Transição Elefa, dá 1-0, primeira curva direita. 5554 o código, 198 o controle e 1895 a torre, gol 1925. Gol 1925, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Confere, 05, reportará quando pronto, grana 1925. Gol 399, puxa acionamento no 08. 5627, decola aos 30, controle 1-9-8. 119-8, 5627. Vai, cheque o trem autorizado, pouso posto no 7. Baixar travado, vai, sai demais. O meu escabrado agora que a aeronave azul passou, inicia decolagem com proa nordeste, ok? Não sobrevoa o pátio da base aérea, proa nordeste, ali sobre o... A cidade chame fora do solo, 1-2-0 graus, 1-0-9, vago. Alô? É autorizado, deixar a minha 314, decola imediato. É negativo, tô com o trip que decolou, ainda tá na proa, vai atingir 2000 ainda, né, sem condição, vai ter posição. Ok, tá mantendo. Descobriu a Rocha Brava fora do solo aos 3-1, curva direita para interceptar o litoral, afastando-se da base aérea. Confirma sua decolagem aos 3-1, chama o controle 119.8. Rocha Brava. Bravo. Salvador, boa tarde, tá 3145 para a Costa, informação, papá. Já 3145, Galeão, já temos aprovação do nível 380, portão 11, informação, papá, 1011, não, tinta, aguarde cópia, um minuto, gentileza. Andando. Romeu, Oscar Bravo, 510 na escuta do controle. Bravo. Piso no 45.4. Nível autorizado para o Galeão 380, via peso 10. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto para a posição bridge. Controle 109.8, torre 1895, acione o código 5552. Presidente Galeão, nível 380, via presurro 10, decola da 10, curva direita após 2000, 10 ou 3 milhas. Saída vai ser da El Leda bridge. 1998 o controle de saída, 1895 para a torre, e só confirmando o transponder 5542 ou 5592? 5552. Mandei 5552, então 61 com o tempo. Confusão com 72. Para confim, portão 4. Aguarde copo com fim, já temos a aprovação 36. Dando, 3697. 153, vai, passa. 6314, autorizado ali a manter. Ali a manter, já, 6314. 140 informe estimado para o través de Paulo Afonso e para ingresso na Terminal Fortaleza. Isso. O nível de voo é 360. A rota via a posição bridge, a posição 16, restante conforme a rota do plano. Decola pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva direita. Compre o perfil subido da Olinda, após ler direto a posição bridge. Controle 119.8, 2.18.95 e o código 55.35. Ok, então. 360 com fim. Decolando a 90, até 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita ou Leda Beach. Após a presuluma meia aerovia, conforme o plano, 2.95.2.5.5.35 transporta, 3.2.97. Correto, 5.5.35, portão 4, chama o plano, tá? Demorar, obrigado. Teve decolagem, chama 6.3.1.4. Tá autorizado, Alfa, reporte antes de Juliette, o portão será o 62. Juliette pro 62. Pode, vai chamar antes para ingressar na Juliette. Hein? Paulo Salvador, gol no 399, está pronto para o TAC com o Kelvin. Faltam 5-4 horas. Com o plano 122, alternando Galeão. 122, com Galeão, autonomia de? 4 horas. Sem táxi, autorizado à esquerda via Pátio e Índia. Ponto espera no 0, 1895, 1011 no título, boa viagem. via pátio, via ponte espera 18895, ajustado 10111, o gol no 399, obrigado, bom trabalho. Boa. Trip 5446, vou indo pro hoje, amanhã para a chegada da mão, desça e mantenha o nível 052. Carajá 19, chame Recife, em 1251. Com Recife agora na sequência 125.1, Carajá 19. 251, até logo. Salvador, Xanema 63, 14, decolando na 50. Xanema 314, contato radar, saída Momo, nível 340. Momo até o 340, 63, 14. Eu preciso coordenar a prova de Flock pro 63, 14. Gol no 395, boa tarde, atrasado chegada mar e desça em montanha 060. Descendo 060, chegada mar, gol no 395. Torre Salvador, boa tarde, ao gol no 399, está entrando na Índia. Pronto. Gente, o 399, autorizado a alinhar e decolar, vem um turno 00 graus, 159. A gente decola, tá, 10, voo Petrolina, Xanema 314. Direto Petrolina, 6314, muito obrigado. Que prosseguir para 2000, 5364. Apresado 2003. ILS X-Ray, vista 0, trip 5364. Autorizado ILS 5364. Xanema 210. Xanema 210, boa tarde, autorizado de chegada, mar e desce e mantenha 070. Força 0620, boa tarde. Decola o Xanema 9, controle no lado nesse momento. 198 graus. Olha o Gono 399, boa tarde. Gono 399, contato radar, saída Dael, nível 360. Dael 360, Gono 399. Rumba 49, controle. Rumba 40, controle. Desça para 3 mil países, ajuste na 09. 3 mil, 10, 10, 5, 4, 4. Salvador 3297, puxa acionamento na posição 4. Portão 4, aguarde para o puxa acionamento, 3217. Temos a Airbus Companhia já concluindo o puxo no setor sul do pátio. A passar a cauda, após a passagem será autorizado. Aguardando, 3217. Desce 5 5627. Controle de Salvador, 5527, perdão. 5527, prossiga. Por gentileza, poderia informar as funções de Aracaju? Aguarde. Salvador, 3045 para o táxi, está com autonomia de 3 horas e 50, altera Campinas, 89 a bordo. É, táxi autorizado, o TAN 3145, poderia confirmar os dados por gentileza? Tá lá, está com autonomia de 3 horas e 50, altera Campinas, 89 a bordo. 350 Campinas 89, conforme então via Pátio Índia, ponto de espera no zero, mantém instrumento 1895, 1011, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera, vai chamar 1895, boa. 5567, solicite as condições de Aracaju, na sequência no 2085, alterna 1253. Ou no 2085, 5627. Sotero 2733, Lena Proa de Bonf, para a cega da Bonf, reporte para a descida. Plano de voo cancelado, zona 843, desça para no 1500 pés. Sotero 2733, informa ajuste em Salvador no 09. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste na 09. Para 2000, na 09, 5446. 5446, autorizado LS X-Ray, visto na 0, reporte estabilizado. LS X-Ray, reportará estabilizado, 5446. Portão 7, me táxi 077. Tá 307, após a Airbus Companhia passar a cauda, sentido ponto de espera, autorizado puxar isso na 04, chame táxi. 309 da Companhia, está autorizado, chama táxi, 3217. 395, desse mantenha 2000, ajuste na 091 e fala no localizador. O 091 descendo para 2000, chamaremos o localizador. O voo na 395.